Για να τσικομάτες. Estou autorizado o táxi até a interseção. Chame para ingressar na pista. Bono 889, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Bono 889, está autorizado nível 3620 para o Galeão pela Upper Zulu 14. Previsto saída da El, transição Bless, com curva à direita após a decolagem. Pista 11 é 10, frequência do controle 119.35. O transponder é o 50627. Gol 1889. 889 autorizado 360 para o Galeão, com a Upper Zulu 14 a rota Sahel Black. Decolada 10 com curva direita, 1935 é o controle, 5067 é o transponder, gol no 889. Confere com o original. Pronto, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 1970 graus, 4 nós, ajuste é 1014. Serra Kilo Delta. Kilo Delta. sobre Salvador, Papa Papa. Serra, Kilo Delta, suba 350, saída Pucaracaju. 350, Pucaracaju, Kilo Delta. Trip 5515. Kilo Delta. Salvador, trip 5515. Houston 185, go ahead. Did you receive the flight plan? We are requesting ATC clearance. Okay, I have, and if we will contact with receive send to approve your flight plan. Stand by one, okay? Your destination Milan? Destination Milan, Malta. Stand by for ATC clearance. Salvador, boa noite, trip 5515. No 5, voe Bonf, desça para o 40. Direto Bonf, autorizado para o 40, 55 no 5, a 40 milhas do ponto ideal. Controle Salvador, bom dia, está 3178, informação isso. 3178, autorizado 2 mil pés, via chegada Mari. Autorizado 2 mil pés, via chegada Mari, está 3178. Está autorizado, puxa o acionamento. Oi, gente. Etapa Serra Vitor 366, desço 2500, 1014. Kilo Delta, chame agora Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2585, Kilo Delta. 889 para o táxi, seu 271, alterna Campina, com 4 horas e 4h21, alterna Campina, confirme pro AB. 71, 71. Gente, gol no 889, está autorizado o táxi via Juliette Alfa Brava até o ponto de cara da pista 190. Gol no 889. Juliette Alfa Brava para o ponto de cara do 190. Torre Salvador, muito boa noite, alta 3305. Está 3305 para Recife, quer aguardar? Aguardando, poderia confirmar a saída pro Caracaju? Afirmo. Obrigado. Siga Azul Alfa Zulu Hotel. Boa noite, senhor. O hotel está no Kingway de número 1. Solicito autorização de reboque da aeronave para o pátio 3, posição 4. Acordo com a aero aí. 5, curva esquerda para 235. Caso falhe de comunicação, voa a dona e está autorizado o procedimento. Autorizado. 5, 5, 5. 889 está pronto, ponto de cara 90. Torre Salvador, é o Rio 9642? Voo no 889, está autorizado a alinhar e decolar. O vento no 80 graus, 4 nós, ajuste 1014. 10 no 4, voo no 889. Ativa linha e decola da 90, com 889. Rio 9642, aguarde autorização para Guarulhos. Na sua escuta, aguardamos sempre da informação X-Ray, Rio 9642. Ok. Flamestone 184, right to copy me. Ready to copy, Livingstone 184. Livingstone 184, your flight level is approved. 370 to Milan by the airway Upper Whiskey 58 until Recife, Romeo Echo Charlie. Then Upper Bravo 623 until Noronha, Fox November Oscar. Then Upper November 857 until Neura. Leaving 184. Expect Jato de Parkway, Puka, Transition Aracaju. I repeat and spell. Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Transition Aracaju, Alpha, Charlie, Juliet, with turn left after takeoff. Runway active 10, Salvador Approach Control 119, decimal 35, transponder 5076. Livingston, 184, clear to destination Milan, via upper November 58 Recife, upper Papa 623 Noronha, upper November 856 Mura, and runway 10 in use, left turn after takeoff, Puka departure, Aracaju transition, departure frequency 119.35, squawk 5076, Livingston 184. Gol no 889, decolou agora o 062, chama o controle 1 no 9, decimal 35, gol no 889. Obrigado, vamos te chamar aí. Obrigado. Leaving 184, that's correct, come ready for text. Correct, push back and start up. Roger, call you one, ready, leaving 184. San 3305, pronto para cópia. Afirmo. San 3305 está autorizado, nível 370 para Recife, pela Upper Whiskey 58, prevê saída Puka, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 1-0, a frequência do controle Salvador 1-19.35, seu transponder 5071 no TAN 3305. Ok, autorizado 370 para Recife via Upper Whiskey 58, a saída é Puka, transição Aracaju, decola com curva à esquerda da 1-0, controle 119-35, 5071, é o transponder para o TAN 3305. Afirmo. Webjet mensagem 48, vou Itapu. Se estiver escutando, estamos estimando a chegada Salvador 0120. Mensagem 48. 748, vou Itato. Itato, obrigado, senhor. 5515, controle. Na escuta. 5515, na escuta. Ok, está transmitindo aqui, não é operações não, está transmitindo na frequência do controle. Oh, desculpa aí. Controle chamando, 5515. Quem é, espera. 178 autorizado, final R9, torre 118-612 agora. 18-6, obrigado, 3-1-7-8. Salvador, boa noite, eu tô 3-1-7-8, passando Serra Vida 366. Gente, agora as instruções. TAN 3178, ciente, bem-vindo a Salvador, continua a aproximação, avistado, reporte, Serra Vida 372, com trem baixo e travado. Para essa informação, vento é 1970 graus, 4 nós, ajuste 1014, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. TAN 3178. 3178, ciente, vai reportar Serra Vida 372. Afirmo. Nove pronto para a cópia. Sino 970-5515. 178, passando Serra Vida 372, passando chegada. Sim, cliente avistado, pista livre, autorizado pouso, lembrando, primeiros 90 metros impraticáveis. Livre pouso, pista no zero, primeiros 90 metros Rio 9642, pronto para cópia. Prossiga. Ok, Rio 9642 está autorizado nível 300 para Guarulhos pela Upper Whisk 58, previsto saída Gole, transição Gonza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso 10, frequência do controle 119.35, transponder 5075, Rio 9642. Pro 140, reporte localizador 5595. Querida na 40, reportará localizador na 5. 58, decola da 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder 5075, controle 1935-9642. Afirmo. 2, Rotan 3305, estamos no 06, pronto para o pushback, acionamento. Tan 3305, está autorizado o push e o acionamento no 06. Livre pushback, acionamento, Tan 3305. Total 9907, reduza 210. Reduzindo para 210, total 9907. Vetor sequenciamento, curve agora à direita na 230, pro 230, limite localizador. Deciona essa pro 2014. Ok, pro 230. Nessa pro de CPU IDS com 1014 para 2000 pés. Tan 3178 no solo de Salvador agora às 14, bem-vindo a Salvador. Livre a pista, ingresse na Taxi Alfa, Alfa Juliette, previsto portão 5. Mantenha a posição antes da Taxi Juliette, ok? Livre Taxi Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, previsto 05, da 3178. Afirmo. Então, em Salvador, o trip 5515, estabilizado, final 10, trem baixo Salvador. Ciente, trip 5515. Avistado, pista livre, autorizado pouso, vento 1 no 60 graus, 4 nós, o ajuste é 1014, 01 no 4, menos os 90 metros impraticáveis. Repito, autorizado pouso, trip 5515. Livre pouso, primeiros 90, fechados, 5515. Thank you. Salvador. Tá, 3305, estamos prontos para o táxi. Nosso POB é 79, autonomia de 3 horas e 21 minutos, alternando Natal. Ciente, o TAM 3305, autorizado táxi, pátio principal, táxi Juliette, Alfa Brava, até o ponto de espera da pista 10. TAM 3305. Táxi Juliette, Alfa Bravo, ponto de espera da 10, TAM 3305. Afirma. Grupo 5515, no solo de Salvador, agora aos 107, livre à direita, ingresse na Taxi Alfa, mantenha o táxi pela Taxi Alfa e mantenha-se a retaguarda do New Generation Itagol. Está previsto remota 14. Gente, 5515, via Mike, aguardar após a outra aeronave, para a remota 14. Só recordando, via táxi Alfa, ok? Gente, via Alfa, 5515. Mantenha a posição, observe a passagem do Alfa 321 da TAM. Tá, 3171 na Atlântica Regina, era um Alfa 320 da sua companhia, ok? Agora prossiga, ingressando na Juliette até o portal 5, tá, 3178. Ingresso na Juliette até o portal 5, 3178. Oi, Salvador, boa noite, Objet 6748. 6748, ciente, continue a aproximação, reporte Serra Vitor 372 com trem baixo e travado. Tá, é um baixo travado e com a belíssima pista.